Apoiado por sonhos e luta desde o princípio, criei minha estrutura nas ruas da Vila Arquelau. E através do meu som, eu falo delas com muito amor e respeito. Super apoio antes de você criticar, você vir conhecer. Porque pra sentar a bunda na frente de um computador, muitos fazem, mas aqui nas ruas as vivências são outras. Nesses 15 anos de hip hop, ouvi mais do que falei, aprendi mais do que ensinei e pude comprovar que a vida é uma roda gigante. Muitos pensaram que eu não ia chegar aos 18, mas quem apostaria? 24 horas armado dentro de uma biqueira, braço direito dos traficantes mais foda da vila. Hoje com 30, posso dizer que quebrei as estatísticas, calei a boca de muitos e através do hip hop pude ter uma nova perspectiva de vida. Sempre acreditei que meu sonho pudesse me levar a lugares interessantes, por isso sempre me preparei com tanto esforço e dedicação. Você pode ter o melhor computador do mundo, mas exatamente nada substitui as vivências que tive nos lugares onde pisei. E digo mais, segui resistente lutando em prol do hip hop numa cidade onde o coronelismo e o gato zebu impera. Não é pra qualquer um. Um dia me disseram que o futuro dirá quem é quem, que deixa o tempo passar e veremos. Mas a grande realidade é que deixei o tempo passar demais, e isso me fez um jogador autêntico, preparado, titular absoluto da posição que ocupo. Mesmo diante de obstáculos e espinhos, faço meu som sem regras. É um carinho na alma, mas pode ser um tapa na cara também. Depende de sua maneira de enxergar a vida. Só digo que calado não posso ficar. Te convido a observar a virada de mesa.